9 секунд, генерал 08, хочу на аппроксимацию Влади и Псалюшу. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso, 4958. Carocinho aqui. Autorizado, resistou não. Assim como o IOS foi pista no 0, desça para 2010, altímetro no 08, é com estabilidade. Muito grato, vai para mais estabilizado, para 2000. Sendo que para essa informação, nas imediações do fixo dela, temos ele 410, efetuando sobre o voo pela cidade, não encontrará a sua aproximação. Muito obrigado pela informação, quero te pedir aqui da gente, vai informar estabilizada. Azul 4958, solo 38, libere a direita, sem solo 121, 19. Libere a direita, solo 219, 4958, boa. TV01, chame Recife em 123-8, alterando 28-8. 368-328, informo o helicóptero na posição de 12 horas, 8.6, mantendo 510, próximo à duna, não interfere na aproximação. 2229 está sempre, senhorita, obrigado. parede já cruzou com o helicóptero. Cliente no 3229, chama a frequência 1918-95. 1895, bom dia. Bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, vai passar em 229, vai passar Sintra, com a minha amiga, o trem baixo. Passar em 229, entendido o trem baixo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,10 graus, 07 nós. 8,10,7, positivo, trem baixo, trem baixo. Passarinho 2229, seu solo aos 48, direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, obrigado, bom dia. 35 no 7, autorizado. A linha aérea colar, pistão 0, vento no 30 graus, 07 nós, altímetro 1019. Reposte quando novamente pronto, que eu falei 5 no 7. Pistão 0, vento 130 graus, 07 nós. O altímetro agora 1098. Sete decolado de Salvador, 56, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 08, boa. Salvador, está 357, bom dia, na Arbor 1, essa são 370. 357, eu estou com a ponta na decolagem, suba via, segue Arbor 1, com a nível de voo 360. Arbor 1, 360, 357. Salvador, Rio 5973, informação hotel, cota 330, Recife. Tente para a direção, chama só 121, décimo 9. 129. Reporte visual com animal, até no meu corpo. Reporte visual agora. Poderia voar ali, tipo, o 3597? Não tenho saído do 3597, agora eu estou ligando de vocês. Tá no meu Golf, chamei aqui na frequência 1995. Vai chamar a torre, Otávio Golf. Olha, Papa Romeu, Otávio Golf. Altímetro no 09, o vento no aeródromo 10 graus 08 nós. Reporte, tem condições de reportar no solo controlado aí, Mar? Afirmo, reportar no solo controlado, até o negócio. Gente, o pulso aí, Mar, por conta risco do comandante, reporta no solo controlado, Papá Romeu até o meu outro. Reportará. considere que o solo 05 você pode livre no Costa e a próxima Papá Romeu até o meu outro. Bom dia, 5973, ponto 090. E o 5973 ali mantém capturando, zero? E o 5973, altímetro no 09, vento 100 graus, 079, autorizado, a linha aérea, colapso, pista 10. Se sente uma frequência 128.8, caso negativo em 126.0. Mas não consigo contato com essas frequências, já tenho a frequência do controle salvador. 973, decolar Salvador 10, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia, Rio Segura 973. Controle Salvador, Rio 5978, um bom dia. O Rio 5973, cruzando 2000, perfil da Puca. Estimativo, Rio 5973, contato com a data de colagem, passa 2010, via saída Puca, transição Aru, nível 330. Puca Aru 330, quando possível, é, direto Aracaju, por gentileza, coordenar para os setores adjacentes. Entendi, mas eu não tenho mais coordenação. Eu 5973 autorizado para o Romeu Fox 09. Melhor ainda, o Romeu Fox 08 agradece, o Rio 5973. 173, chama em Recife 12.85, ao termo 25.45. 1265, 2545, Rio 5973. Negativo, Rio 5973, afirmar 126, decimal 85. 1285, Rio 5973. Negativo. Graças à operação e um bom dia. Bom dia. Confirma autorizado a colagem, pistão 0, vento 1, 1, 1, 0 grau, 0, 5 laje. É, autorizado a colagem, então, 1, 2, 3, 3. Chama o controle do Salvador 120, décima 8. 08, boa, 2. Salvador, bom dia, voa 233, passado 1500, para o porto. Voa 233, contato com a da colagem, subavia Arbono para o nível 360. Thank you. Alfa Romeo Victor 20 Aquilo, com placa radar 68 milhas norte do VR Salvador. O sinal chegou da BF, da parte com a linha de ar invertida. Seria o Papatango Lima Victor Delta? Gente, pode estar lucrando para o táxi o Papatango Lima Victor Delta? Espera 9978, ponto de espera 10, pronto. Espera 9978, alinha e mantém capsuleira 10. Alinha e mantém 10, 9978, acelerão. 8, autorizar a decolagem, piscina 0, vento 100 graus, 099. Devido a decolagem, piscina 0, 099 e 78. Papatão Lima, Victor Delta, mantendo a posição na guarda devido ao 737-200 da Gol, decolando da pista 0, competiu com o Fritelli. Terminal de 78, tráfego já superado, agora cruzando o 080 para 4000. Sinal, sente. 4753, tráfego superado, cruzando agora o 1100 para 1330. Sinal 9978, pode aprovar a código? Sinal 9978, autorizado para o código. Código, grato. Patrulha Salvador, muito bom dia, voo 9759, ação 1 no alto, ação 1 no alto. Voo 759, contato na parada com margem, subterrâneo 360, 3 para o Adileira. 360, sobe para o Adileira, voo 9759. Entendi, a coisa foi formação em curso.